Carioca acusada de assassinar marido americano é extraditada em decisão histórica do Brasil. Pessoal, essa matéria é de 18 de janeiro de 2018, na qual é relatada aqui a história, né, de uma bostileira que assassinou o ex-marido americano, né? O nome dela é Cláudia, né? E olha só o nome do marido dela, pessoal, Karl Horrig, um americano de descendência alemã, um teuto-americano. Eu mencionei isso no vídeo passado, pessoal. Essa questão do americano aí, né? Pau, alemão, bobo, sojado. Essa guria aí casou com um americano, né? Por visto, né? Só por interesse, né? Esse americano, pessoal. Ele é veterano de guerra. Você vê, o cara, ele serviu no exército americano, lutou no Iraque, lutou no Afeganistão, mas não conseguiu sobreviver a uma bostileira. Você vê, né, pessoal? Até um terrorista, você tá lutando com terroristas, é mais seguro do que você dividir, viver, né, sobre o mesmo teto que uma bostileira, né, cara, pra você ver a situação. E olha só como ela é bem lixosa. Ela nasceu em Sobral, no Rio de Janeiro. Vixe, carioca, carioca não presta. Se mudou pros Estados Unidos nos anos 90, né, casou-se com um médico. Olha só, pessoal, médico. Médico é mentira, casou com médico, não, casou com enfermeiro, tá? O que a matéria faz é levantar ela pra pensar, tá? Olha como essa bostileira é foda, como uma bostileira é sedutora. Médico, porcaria nenhuma, enfermeiro, tá? E um enfermeiro nova-iorquino chamado Thomas. Ela deu o famoso golpe, né, do chá de buceta, né? Conseguiu o green card, né? É só assim que a bostileira consegue green card, pessoal, nos Estados Unidos. Elas não conseguem green card criando coisa, abrindo uma empresa de sucesso. Tá ligado? Pra você conseguir, por exemplo, um visto de residência permanente nos Estados Unidos, você tem que investir até US$ 500.000 no país, né? E a gente sabe que a bostileira não tem capacidade para isso, né? Então ela tem que dar o golpe. Aí ela se tornou a contadora, depois se divorciou desse cara, aí concluiu lá o processo de cidadania americana, né? Aí ela abriu mão, né, da cidadania brasileira, né? Aí ela conheceu o beta americano aí, ó, um idiota pela internet, era um veterano das guerras, como mencionei, Afeganistão e do Iraque. Aí trabalhava como piloto comercial, né? Em 2005 eles se casaram, ela adotou o sobrenome dele, e o casal foi morar numa cidade de Newton Falls, um vilarejo de 5 mil habitantes, né? Em Ohio, né? Rustin Belt, pessoal, Rustin Belt. Guarde bem esse nome, pessoal, Rustin Belt. Tem um vídeo saindo sobre isso, tá? Onde o Rory nasceu. O casamento, no entanto, não durou nem 2 anos. E o corpo do Harry foi encontrado em 15 de março de 2007 na casa dos dois, com perfurações de bala nas costas e na cabeça. Apenas 3 dias antes, no suposto dia da morte do piloto, um vizinho do casal teria visto Cláudia sair de casa com pressa. Você vê, pessoal, eles se casaram em 2005, 2 anos depois, em 2007, ela matou o cara. Típica bostileira lixosa, pessoal. Bostileira lixosa e gringo idiota, né? Gringo branco idiota, né? Aí, depois que ela cometeu o crime que ela fez, a bostileira burra. Vocês vão entender por que do burra. Voltou pro Brasil, achando que tava segura aqui no Brasil. Porque o Brasil adora criminoso, né, pessoal? O Brasil é o país que todo vagabundo vem se esconder aqui, né? Aí, quando ela fugiu pro Brasil, né? Aproveitando que tava aqui, né? Ela achou que ia conseguir a nacionalidade brasileira de volta. Você vê, né, cara, como bostileira é jumenta, pessoal. É uma mulher jumenta, preferência temporal alto, já vinham falando isso aqui há muito tempo, né? Ela entrou com um processo para renacionalizar de volta como brasileira, só que o pedido foi anulado e ela continuou sendo americana. Aí, ainda aqui no Brasil, né, pessoal, ela casou pela terceira vez. Agora adivinha quem? Com bostileira, né? Com bostileira pra conseguir o quê? A cidadania brasileira de volta. A bostileira, pessoal, é um ser pífio, né, cara? Muito pífio. Ela pegou lá no Ohio, né? Como tem prisão perpétua e pena de morte, ela não poderia pegar nenhuma das duas. Então ela acabou pegando 30 anos de cadeia, pessoal. Vai ficar 30 anos presa. Se fosse aqui no Brasil, né? Ia pegar 3 anos, tava livre. E ela, como toda bostileira, né? Usou, né, a desculpa da violência doméstica. Né? Sempre a bostileira usando essas merda, né, cara? E violência doméstica, né? Como vírgula pra se livrar das porcarias que fazem, né? E agora, né, ela permanece presa, né? Numa prisão no condado de Trumbull, né? Pra você ver, pessoal, como o reverso também acontece, ó. Americano é suspeito de matar ex-mulher brasileira nos Estados Unidos. O norte-americano Richard Kalec Jr., 49 anos, é suspeito de ter atirado na ex-mulher, a brasileira Alessandra de Moraes Emiliano, 37 anos, dentro de uma loja na cidade de Charlottesville, no estado de Indiana. Essa aí na tela é a cara da bostileira que foi morta, ó. Você vê. O gringo sai dos Estados Unidos para vir pro Brasil para casar com uma bostileira pardoleira, levar para os Estados Unidos em vez de arrumar uma americana da mesma idade. Leva a bostileira para lá, a bostileira vê que o gringo, ele é lascado, ele é fudido, e a bostileira, como a mulher mais hipergâmica do mundo, o que ela faz? Ela dá um pé na bunda do cara e faz monkey branch, que é a especialidade de todas as bostileiras. Mulher latrina não tem lealdade, pessoal. Tribal dá para qualquer um, principalmente aqui no Brasil. Eu já falei isso num vídeo sobre o fenômeno Aspra nos Estados Unidos, que tem na thumb da tela a foto do David Beckham. Vou deixar o link na descrição para os senhores assistirem. Tem outro caso aqui, ó. Brasileira, que era soldado, morava no estado da Virgínia, pessoal. Casada com um americano, é morta pelo namorado americano, que também é soldado. Ela teria traído o americano. Tá vendo, pessoal? As mesmas condutas que elas têm no Bostil, elas têm lá. É a mesma. Eu falo, a mulher é bostileira, é a mulher mais hipergâmica do mundo. Esses caras que ficam falando de Passport Bros, não, vamos no Brasil, que no Brasil eu vou achar uma esposa tradicional. Esses caras não sabem onde estão pisando, pessoal. Inclusive, tem um vídeo de um produtor de conteúdo migtal na gringa chamado Taking Ape. Eu vou deixar o link na descrição. Que ele fala, um vídeo dele foi um bostileiro mandou para ele, né, um relato falando: ó, vocês gringos, abram o olho com as bostileiras. Vocês estão caindo na armadilha e vocês não sabem. Aqui as mulheres é tradicional, não. Pô, você encontra mais mulher tradicional no estado de Utah, no estado de Idaho, tá ligado? Ou lá na Dakota do Sul, na Carolina do Sul, na Carolina do Norte, nessa região do Bible Belt e do Mormon Belt, do que aqui no Bostil. Aqui no Bostil só tem quenga, só tem puta. São tudo promíscua, sequelada. E na seção de comentário do vídeo dele, os brasileiros lá, mano, dando um choque de realidade, uma terapia de choque nos gringos. E os gringos, meu Deus, cara, as leis no Brasil são 3 vezes pior do que as leis na América. Eu nunca mais piso no Brasil. Os gringos falando, eu não sabia que era assim a situação no Bostil. Tá ligado? Os gringos tendo um choque de realidade em saber como a bostileira é de verdade. Esse outro caso aqui, ó, de uma brasileira que trabalhava como babá nos Estados Unidos, com certeza ela era au pair, né? Au pair, pessoal, é um nome bonitinho para prostitutas de conveniência ou prostitutas de jardim de infância. Essas minas que vão para os Estados Unidos, as gringas e os gringas têm esposa carreirista, aí alguém precisa cuidar do bebê. Aí eles pegam a bostileira, leva lá para os Estados Unidos e a bostileira vira tipo uma dona de casa, né? E o que acontece? Muitas bostileiras acabam andando em cima dos maridos das americanas e destruindo muitas famílias. É por isso que a bostileira tem fama de puta lá fora, tá ligado? E fama de destruidoras de lares, porque elas não pensam duas vezes em fuder com a família de um gringo, tá ligado? Nós temos um maior exemplo disso aqui no Brasil, aquele jogador Hulk, né? Que a sobrinha da esposa dele, a esposa colocou a sobrinha dentro da própria casa e a sobrinha seduziu o marido da tia, tá ligado? Seduziu o marido da tia. Agora, para concluir o vídeo, pessoal, eu quero chegar no ponto, que é assim: gringo que sai com bostileira é, em sua maioria, pessoal, tudo fracassado. Tudo fracassado no país deles, as gringas não querem eles. Eles normalmente nos Estados Unidos têm subempregos, tá ligado? Chegam a ganhar até menos que um imigrante, né? Quem assistiu o vídeo anterior a esse aqui deve ter percebido, eu sempre coloco mensagens subliminares, né, no vídeo com imagens, e eu coloquei no vídeo, né, a imagem de um filme japonês chamado O Lucy, O Lucy, traduzido para português, né, O Lucy, que é a história de uma japonesa, né, que bateu no muro. Ela é encalhada, solteirona, tem 40 anos já de idade, ela não tem filhos, não tem marido, né, e ela tá passando por uma crise de meia idade, e ela decide fazer inglês porque ela quer visitar os Estados Unidos. Então ela contrata um americano, né, um professor de inglês. E nos Estados, no Japão, pessoal, tem muitos americanos que a gente sabe, devido àquele débito estudantil, né, dívidas de empréstimo estudantil, muitos americanos, para pagar essas dívidas, acabam indo para onde? pro Japão, para a Coreia do Sul, para lecionar inglês, para dar aula de inglês, porque paga bem lá, né? Só que esse mercado, pessoal, já tá muito saturado. Então hoje, no Japão, tanto no Japão como na Coreia do Sul, na China também, mas no Japão, por exemplo, tá tão saturado esse mercado que um bostileiro, pessoal, que trabalha numa fábrica de autopeças no Japão, tipo nessas cidades como Toyohashi, Okazaki, Nagoya, tá ligado? Ali na prefeitura de Aichi, Shizuoka, Hamamatsu, tá ligado? Onde tem muitas autopeças, tem muitos brasileiros morando nessas regiões. O bostileiro, ele ganha 3 vezes mais do que um americano de colarinho branco que fica lecionando inglês sentado numa mesa debaixo de ar-condicionado, tá ligado? Inclusive, olha que interessante. Tem um brasileiro que ele tinha um canal no YouTube, ele não tem mais canal no YouTube, ele só tem um Instagram. E ele é casado com uma americana no Japão, e ele trabalhava, acho que era numa fábrica, em Hamamatsu, acho que era da Suzuki, fazendo moto para Suzuki. Hoje esse brasileiro, ele tem a própria empresa de autopeças, de peças de reposição para motocicletas, né? E ele é casado com uma americana. Você vê, a americana no Japão preferiu um bostileiro, porque um bostileiro ele traz muito mais segurança, né, e estabilidade para uma mulher americana expatriada do que um americano que vive de um subemprego de colarinho branco lecionando inglês, tá ligado? Se ela ficar com um americano, eles vão viver na pobreza, tá ligado? Aí esse filme, ela vai lá aprender inglês, ela conhece lá o professor lá, e o professor que é um shed, pessoal. O cara bonitão, pai, etc. E por incrível que pareça, esse professor de inglês, ela descobre que ele tá namorando a sobrinha dela. E ela descobre que ele vai voltar pros Estados Unidos com a sobrinha dela. E decide ir junto. Aí eles vão e depois ela viaja junto com a irmã dela, né? Pra se encontrar com a filha, né, a sobrinha lá. E chegando lá nos Estados Unidos, descobre o quê? Que a japonesa deu um pé na bunda do americano. E elas vão ver, né, vão atrás de onde o Chad mora. Quando vai ver onde o Chad mora, se eu não me engano, pessoal, eu assisti esse filme há muito tempo, pessoal. E acho que é em San Diego, lá na Califórnia. Califórnia, pessoal, pior lugar dos Estados Unidos pra você ver. Chega lá em San Diego, vai ver no bairro com o americano Chad, né, um homem branco, né, o anglo-saxão, o protestante, o ASP mora. Mora num bairro fudido, pessoal, numa kitnet, cheio de imigrantes hispânicos, mexicano, tá ligado? Com um monte de loja de kebab. De kebab não, de taco, tá ligado? É quase a mesma coisa. De taco, tá ligado? E ali a Lute, ela começa a olhar assim, e a mãe da menina, né? Também começa a olhar, né? E a mãe da menina é mãe solteira, né? Aí ela se cochicha assim. Caramba. Se fosse para minha filha morar num bairro desse, era melhor que ela tivesse continuado no Japão com um japonês. Todo homem branco que mora no Japão é um fracassado. Nossa! Nossa, aquilo ali foi uma voadora de 2 pés. E não é uma mentira, não, pessoal. É uma verdade. O cara que troca os Estados Unidos pelo Japão, não porque ele gosta da cultura, que não seja por uma questão honesta mesmo de você gostar do país, você criar algo lá. Eles não criam nada lá, pessoal. Eles saem do país deles, vão pro Japão pra ficar falando: olha como a mulher japonesa, prefere o pau branco. The big white cock, white big cock. They love white big cock. Pra ficar falando essas merda lá. Ele não tá criando porra nenhuma. Enquanto um japonês beta come um monte de loirinha americana vadia. Simplesmente porque ele consegue dar conforto, segurança e estabilidade. E normalmente quando um gringo pega uma asiática japonesa, a asiática japonesa é extremamente sequelada, tá ligado? Um nicho, sabe? Um nicho. Normalmente vai ter aquelas mulheres bem sequeladas japonesa. Nunca é aquela japonesa padrão Satomi Ichihara de qualidade. Não é Satomi Ichihara de qualidade. Você não vai ver o americano com a Satomi Ichihara. Você vai ver um americano com uma japa amarelada. E não com a Satomi Ichihara com pele de porcelana. Aí a japonesa, quando viu o lugar onde o gringo morava, lá o Shed, o que a japonesinha fez? Deu um pé na bunda dele, porque ela achou que ele morava num bairro branco, cheio com cercas brancas, né, com pôneis brancos andando pela rua. E quando ela viu a realidade da onde o Chad fracassado morava, ela falou: "Isso não é para mim. Eu não consigo postar foto no Instagram para mostrar para minhas amigas. Olha como eu casei para cima. Olha como eu mirei tão para cima que arrumei um Chad que mora em Beverly Hills." Né? Quando você pensa em Califórnia, você pensa em Los Angeles. Quando você pensa em Los Angeles, você pensa o quê? Em Beverly Hills, Bel Air, Brentwood, Malibu, tá ligado? Você pensa nesses lugares, Calabasas, que é onde mora Kim Kardashian. Você pensa nisso, pessoal. Você não pensa em San Diego, em um gueto hispânico. E no Brasil é a mesma merda. Normalmente a mochileira que casa com gringo, seja americano, australiano, canadense ou britânico, eles são sempre fracassados, pessoal. Eles não têm nada no país deles, tá ligado? Eles não conseguem. Um brasileiro lá na gringa, inclusive o próximo vídeo do canal, eu vou falar sobre isso, tá, pessoal? O próximo vídeo do canal eu vou analisar um conteúdo de um bosteleiro que mora nos Estados Unidos, que tem um subemprego lá nos Estados Unidos, um subemprego que um homem branco americano não quer fazer porque ele se acha superior demais, né? O Chad, o Asp, se acha muito acima, né, do homem branco, latino, hispânico, católico, né? E o brasileiro lá com subemprego tá dirigindo um Corvette, né? Tá, trocou, já tinha um Corvette 2016, aí trocou esse Corvette por um 2020 C8, pessoal, um C8 azul. E ainda por cima, o bosteleiro no subemprego, trabalhando de subemprego de jardinagem, conseguiu arrumar uma gringa sulista, uma americana sulista, pessoal, de um estado confederado, branca, loira, de olho azul. Uma Snow Bunny. Snow Bunny, pessoal. Ele arrumou a Beck. Snow Bunny. Beck Snow Bunny. Tá ligado? Pra você ver. Quando a gringa ela fica com o bostileiro, ela fica com o bostileiro porque ela gosta do bostileiro. A americana, ela é 3 vezes menos hipergâmica do que a bostileira. Muito menos hipergâmica que a bostileira. Você vê. E a gringa não é nem um pouco sequelada. Não tem tatuagem. É uma menina assim que você olha assim pra ela, cara, é aquela girl next door que os americanos falam. Depois vocês procurem por esse termo aí na internet, girl next door, tá ligado? Aquela garota super adorável, sabe? Uma Beck, bonitinha, tá ligado? Branca, loira, olhos claros, com bostileiro pardo, normal, normal. Tá ligado? Um cara normal que no Brasil ele não conseguiria arrumar uma mina daquela se ele não ganhasse um salário no mínimo de 10 mil reais por mês, tendo 1,80 de altura, tá ligado? E dirigindo uma Range Rover. Ele não conseguiria uma mina dessa no Brasil, no sul do Brasil. Vamos analisar o cenário. A menina é do sul dos Estados Unidos, pessoal, que teve Jim Crow, tá ligado? Que teve leis de segregação de relacionamento interraciais, tá ligado? A menina do estado do Tennessee, que é o estado do country americano. O Tennessee seria para nós aqui no Brasil a nossa Goiânia, tá ligado? Só que fica no sul do país, então seria uma espécie também assim, um clima semelhante ao do Paraná, tá ligado? O Tennessee seria uma espécie de Paraná. E olha lá, o bosteiro venceu. Quando a gringa fica com o bosteiro, ela fica com o bosteiro porque ela gosta. Quando a brasileira fica com o americano, ela fica com o americano por interesse. É só por interesse. É por simples interesse de ter uma vida mais fácil, simples interesse de consumir mais. Porque a bostileira é extremamente materialista e ela é extremamente, como eu mencionei no vídeo atrás, impressionável. Ela se impressiona muito rápido, né? E você não vê nos vídeos aí na internet de brasileira namorando gringo e o gringo andando com carro de 1 milhão de reais. Você não vê gringo andando com carro de 1 milhão de reais nos Estados Unidos, mas você vê brasileiro com carro de 1 milhão de reais. O carro desse brasileiro que eu tô falando, eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso, é um carro na faixa, pessoal, dos 105 mil dólares. 105 mil dólares. Não é todo gringo, pessoal, que tem esse dinheiro pra dar uma entrada no carro desse. A maioria dos gringos anda de carro velho, anda de Volvo. Tá ligado? O bostileiro não. O bostileiro tá no carro da hora, tá ligado? E tá com a gringa da hora, uma Snow Bunny, tá ligado? Que ele nunca conseguiu uma dessa aqui no Brasil. Então, mais uma vez, a brasileira quando fica com gringo, fica por interesse. E o gringo quando fica com a brasileira porque ele não tem opção. Por falta de opção. Ele não tem opção no mercado sexual dentro do país dele. Porque, né, a gente tá tendo o quê? Uma agenda anti-white e as gringas, principalmente as gringas, Snow Bunnies, as branquinhas, estão o quê? Querendo se afastar do Homem-Wasp. Porque ela sabe que o Homem-Wasp, ele é fraco, ele é covarde, tá ligado? Ele deixou o país dele ser dominado por um grupo totalmente subversivo, tá ligado? E ele tem medo de lutar contra esse grupo subversivo. E a gringa tá vendo o quê? Eu posso mirar pro outro lado. Eu posso trocar o homem branco, anglo-saxão protestante, pelo homem branco, latino, hispânico, católico. Porque esse tem cunhão. Esse tá batendo de frente com esses grupos. Tanto que agora a gente tem os Estados Unidos, né? O cara que tá dominando a direita americana, que é o Nick Fuentes. Olha o nome dele, pessoal. Nick Fuentes. Fuentes. Fuentes. Não é um nome Johnson, não. James, né? Nick James. É o nome Fuentes. Fuentes. Espanhol, hispânico, mexicano. Tá ligado? Olha os cantores que estão vindo agora nos Estados Unidos. Se antes era o Joey Jonas que fazia as calcinhas ficar molhada, agora quem faz calcinha ficar molhada é quem? Shawn Mendes. Mendes. Hispânico, latino. Pesquisa aí. Se as gringas antes tinham Leonardo DiCaprio, né, como o Tom Cruise, o Brad Pitt, vamos ficar no Brad Pitt como ícone sexy americano. Hoje o ícone sexy nos Estados Unidos é o Pedro Pascal, chicano, um branco, hispânico, latino, católico.